pena que eu não posso mudar o mundo. Só posso observar daqui o esperto e o burro. Eu não gosto do Natal, gosto do Carnaval. A essência da paz em plena guerra com o mal. Filhinhos de papai praticando um novo esporte, queimando índio e mendigo. Vê se pode, a polícia FDP toma conta de situação, tapa na cara, humilhação, um tiro no cidadão. Eu observo daqui a angústia de um povo que da polícia e da política já criou nojo. A justiça para eles não funciona não. Faz tempo eu observo esta situação. O ser humano, dois em um, trocando os pés pela mão. Água de coco na cabeça, guerra de religião. Vejo macho querendo ser fêmea, fêmea querendo ser macho. Aqui observo e não falo o que eu acho. É proibido proibir, se é que você me entende. Se observa a lógica, você não compreende. O maremoto da ignorância, solo globo terrestre. Só imune essa porra quem é cabra da peste. O progresso está aí fazendo novas vítimas. Agricultor sem terra, cadê a sua vida? A terra é gigantesca, milhares de hectares. Mas foda-se quem não tem, e a paz foi pelos ares. Quem tem, quem não tem, um confronto inevitável. Oh meu Deus, isso é lamentável. Doenças fabricadas dentro de um laboratório, espalhadas pelo mundo, eu vejo do observatório. Eu observo, eu tenho que observar. Ser humano matando de ódio por amar. Fabricando bombas pra matar em massa. No ritmo que está, o domínio é da máquina. Pessoa sendo trocada por máquinas e computadores. Sua reclamação é como bosta em vários ventiladores. Abra o guarda-chuva, escreve se for capaz. O perfeito não existe, eu te digo mais. E todos querem ser o pai da criação, tipo o Dr. Frankenstein do filme de ficção. Mudanças climáticas, queimadas e terremotos, furacões, tornados, muita chuva, muitos mortos. O contra-ataque da mãe natureza está sendo fatal. Quem é Deus, quem não deve ser o alvo principal? Mais de 20 anos eu analiso e observo essa terra. Malucos, suicidas, imbecis que adoram guerra. Retroceder nunca, reter-se jamais. Depois que inventaram a pólvora, diálogo não existe mais. Morte de um ser vivo, contado com muita glória. Verdades e mentiras fabricam a história. Vermelho, branco, amarelo e o negro, geneticamente camuflado no preconceito. Dinheiro compra tudo e todo sem problema. Eu narro isso com muito medo e muita pena. Pobreza, desemprego, muita miséria. Um toque sinistro dá uma nova aquarela. O saber por aqui nem vem nem vai. Criança aos 10 anos já é mãe ou é pai aposentado no Brasil. Vulgo, vagabundo, desrespeito com idoso. Isso é o fim do mundo. Quem acredita na história que o homem tem o poder de expulsar a Lucifer? Como e por quê? Ao contrário, você vê o mais perfeito inimigo explorando a inocência de quem pede auxílio. Covarde, manipulador, falso pastor, diz que espanta Satanás com a força de um sopro. Aleluia! E meu povo, estupra a mente de qualquer, rouba quem vier, é homem ou mulher, leva tudo o que puder, escolhe o que quer, chame do que quiser, mas pra mim isso não é fé. Um chihuahua armado mata 20 pitbulls. O palhaço só faz graça enquanto ainda existe público. Lúcido, eu, BV, o guerrilheiro, quebrei correntes no montinho do navio. Negreiro, o tempo inteiro, putz, ignora os seus pedidos, tem resposta pra tudo mais. Tudo está escrito no livro da verdade. Deus não faz chantagem, dinheiro lá no céu não compra seu caráter. Maldade, maldade, antecipa o purgatório. Quem tem olhos na justiça não precisa de binóculo. Do observatório, eu observo e anoto. Do observatório, eu vejo a cena e me choco. Do observatório, reflita em sua maldade. Quem planta vento, colhe a tempestade.